e vi comigo ganhando. A fumaça tá subindo, a larica tá apertando. E tem uma pá de bico me ganhando.